Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar. O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você. Mas se você quiser um mundo, nós manda buscar. Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo. Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar. O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você. Mas se você quiser um mundo, nós manda buscar. Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo. Eu fiquei rico cedo, tipo fiz um macete. Nós ia a pé pra roda e hoje nós tá de Mercedes. Blogueirinha safada, nós transa com a luz acesa. Eu sei que tu é gostosa, mas é só pra ter certeza. Não adianta ter munição de sobra sem ter a mira precisa. No fim do turno pode ser uma placa dizendo não tem saída. Vendo um filme que nunca vai estar em cartaz. Platina, triplo feito por bandidos. Yeah, capa de revista, pichadão e artista, eu adoro essa vida. Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar. O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você. Mas se você quiser um mundo, nós manda buscar. Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo. Em fazer dinheiro, gasto quase tudo sem apego. Deixo uma parte pra minha família, o resto que se foda, eu fiquei rico cedo. E eles acham que foi fácil, que se foda todos eles. Favelado visionário correndo pro meu filho ter uma Mercedes. Yeah, Deus me perdoa as vezes que eu tive medo de viver. Yeah, por todas as vezes que meu medo foi maior que a minha fé. Amor, viva seu sonho, senão ninguém vai viver por você. Baby, brota no jardim Bangu se tu quiser me ver. Amor, agora tamo numa mansão no Joá. Eu disse que ia ficar rico, avisei pra você. Tô tipo Ronaldo, então deixando a gente sonhar. Fazendo história, hoje eu vou morrer de tanto viver. Ei, joga na pepeca pra mim. Eu tava de pistola e radinho. Eu e Nel Beat, café dessa fita, neguinho. Os cana tá subindo, mete bala, Paulinho. Ela quer me dar porque eu sou bonitinho. Já erro, fico bonitinho. De cara com perigo, vou mandando passinho. De BMW, relâmpago, McQueen, yeah. Mr. Hype, quero que se foda o hype. Fé na Glock, fé em Deus, os meus, o bonezinho da Nike. Vamos para o Mr. Like, bitch don't kill my vibe. Tô entre Tupã e Zeus, fumando balão na live. Mary, Mary, hoje a Cinderela bafo L. Hoje o Voldemort mata o Harry. Shakespeare e Negão da Belly. Se você não quer, tu se comunica. Se me vem, bica. Tem palácio do patrão, senta na pica. 44 ladrão, kikikikika. Do swing do magrão, se quiser fazer na mão, então fica de capa. Ela quer meu lado mal, chupa dona de latão. Rebolando no meu pau. Ai calica, ai calica, ai calica. Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar. O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você. Mas se você quiser um mundo, nós manda pra você.